Para falar sobre a economia, na verdade existem diversos conceitos, fundamentalmente da literatura acerca diferentes formas de entender a economia informal, quer seja pela metodologia da mensuração, quer seja pelo setor que é observado, mas para perceber isso é preciso fazermos uma análise de tempo concreto. Se nós consideramos a perspectiva das instituições do Estado no global, havemos de dizer que é toda atividade económica que não seja controlada pelos organismos do Estado, de uma forma geral. Mas se quisermos deixar um bocadinho mais, incluir mais conceitos, por exemplo, na perspectiva das obras estatísticas, diríamos que é para além do que já dissemos no primeiro ponto, toda aquela atividade que não é registrada pelos órgãos estatísticos. Para os órgãos fiscais, acrescentaríamos o facto dela não ser tributada. E mais adiante, para os próprios agentes económicos, porque esta é uma narrativa que normalmente costuma ser esquecida de dizer, mas o que é que os agentes económicos informais pensam sobre a atividade de desempenho? E muitos estudos apontam que o sentimento generalizado vai na direção de que são setores, são atividades económicas de certa forma desprotegidas pelo sistema de proteção social, ou seja, desamparadas do sistema de proteção social. E isto é um fator crítico porque depois, lá mais para frente ao longo da apresentação, vamos ver alguns porquês disso, porque acaba por estar, esse fator acaba por estar associado às razões motivadoras da existência da economia informal. E que eu acho que este é um ponto muito importante a bater aqui, porque é exatamente ali onde são encontradas também as soluções para contrapor este problema social que afeta muitos países. Mais ainda, os próprios agentes económicos dizem que também não é abrangida pelos mecanismos de apoio do sistema económico informal. Ou seja, são atividades que embora tenham potencial, quer de rentabilização, como até mesmo de inovação, se temos em conta que grandes produtos, tecnologias e serviços que hoje dirigem o mundo surgiram de ambientes informais, surgiram de ideias de inovação criadas em contextos puramente informais e que depois, pelo potencial que representavam para a economia no geral, foram formalizadas e ganharam amplitude e impacto muito maior. E para nós, como Fundo Soberano, esse é um dos fatores que consideramos mais críticos sobre a economia informal. É a capacidade de criação que existe ali, pode ser realmente potenciada e transformada para impactar positivamente o crescimento económico e o desenvolvimento social. Existem muitos conceitos, como já foi apresentado pelos comentadores que me antecederam. Alguma literatura considera a economia informal como economia secundária, ou setor informal, economia subterrânea, paralela, etc. Mas há aqui um diferencial que o Dr. Paulo Veiga apontou aqui na apresentação que terminou, que é preciso distinguirmos o conceito de informal com ilegal. E normalmente este aspecto aqui, economia subterrânea e economia de sombra, representam atividades ilegais. E estas nós preferimos não as considerar também, como bem apontou o Dr. Paulo, como sendo atividades informais, mas fundamentalmente sendo atividades ilegais, porque as atividades informais, por norma, são constitucionalmente permitidas. O problema é que às vezes existem dificuldades estruturais em alguns contextos que levam a que as pessoas não se consigam inserir e encontrar sucesso no mercado, no setor formal, nas atividades formais, e acabando assim por ter que desempenhar as suas atividades de subsistência de forma informal. A Organização Internacional do Trabalho define a economia informal como sendo as atividades económicas que são desenvolvidas por trabalhadores ou unidades económicas, porque às vezes existem agrupamentos de individualidades, e nós aqui chamamos de unidades económicas, que na lei ou na prática não estão cobertas por acordos formais. E aqui mais uma vez excluímos as atividades ilegais. E estes dados, essa definição é reiterada em todas as conferências internacionais do trabalho desde a sua introdução em 99. Relativamente à metodologia, como já há um bocado falei, existem métodos diretos, censos, inquéritos e auditorias fiscais, que normalmente tendem a ser os métodos mais eficazes para a mensuração da atividade da economia informal. E depois os métodos indiretos, que fundamentalmente funcionam, são mais utilizados para a estimação da atividade informal por setor. Normalmente os métodos indiretos dão uma visão mais facilitada da compreensão da economia informal quando olhamos na perspectiva setorial. E há aqui nesta imagem um aspecto que, se não tiverem reparado, eu gostava de chamar a atenção. Aqui, neste quadro. Esta imagem é na zona de São Paulo, acho que não sei se é essa área. E aqui diz: proibida a venda ambulante neste local, o não cumprimento será punido nos termos da lei. É isto que disseram. Entretanto, vemos aqui exatamente o contrário. E a questão que se levanta é porquê que as pessoas submetem-se a riscos de penalização legal praticar essas atividades, mesmo quando existem, para além de avisos, existem aqueles outros fatores, como já referenciou o Dr. Paulo, dos fiscais andarem a tentar limitar e controlar essa atividade. Mas a pergunta que surge é porquê? E a resposta às vezes parece um bocadinho simplista demais, mas é o primeiro fator que determina a existência da atividade da economia informal. Necessidade de sustento. As pessoas precisam de uma forma de se manterem. E quando os países não têm desenvolvidos, não têm estruturados sistemas que fomentam a absorção da capacidade produtiva, a tendência é que as pessoas busquem as suas formas de sobrevivência, de subsistência, praticando atividades que normalmente são consideradas informais. Isto normalmente está associado às dificuldades que as pessoas têm de realização no panorama social formal, né? Se considerarmos que, por exemplo, para se arranjar um emprego, por norma, precisa-se ter um determinado nível de formação académica ou um determinado nível de competência técnica e profissional, que são exigências que, em contextos onde os sistemas sociais não conseguem funcionar de uma forma plena e, com isso, garantir que todos os cidadãos têm, por igual, oportunidades de se realizarem em alguma atividade formal, então as pessoas são levadas por exclusão até de buscar formas de sustento na economia informal. Outro fator que tem ainda a ver com a questão estrutural, o baixo nível de instrução técnica e profissional, como também já referiu o Dr. Paulo. Quando, como dizia há bocado, o facto de as pessoas não conseguirem, às vezes, e esse é um ponto a seguir, inserir-se em programas sociais. Às vezes esses programas existem, mas não estão lá. Os seus efeitos não estão lá presentes. Por isso é que aqui a gente chama de ausência de programas de segurança e proteção social. Não que sejam inexistentes os programas. Os programas existem, mas em muitos casos não têm um impacto esperado. Então, para o agente económico, ele é sentido como ausente. E é por isso que nós apontamos também esse como um dos fatores fundamentais motivadores para a existência da economia informal, a insuficiência dos serviços sociais como motores de crescimento, como já dizia Ricardo, o difícil acesso a fatores de, por exemplo, à formação, acesso ao financiamento, acesso a cadeias de valor, são fatores que, de alguma forma, motivam o agente económico a agir fora do setor formal, porque ali, de uma certa forma, por inexistirem regulamentações, inexistirem limitações. Ao existe flexibilidade de escolha de ação, existe flexibilidade de decisão sobre que setor agir, existe mobilidade, porque o indivíduo, a gente pode começar a sua atividade de subsistência num determinado setor, depois de um período, ver que aquilo não tem, se calhar, o resultado que ele espera, migrar para um outro setor ou para uma outra atividade. Então, estes fatores todos, por regra, deviam também estar ser base para a atividade formal, mas em muitos aspectos, devido a questões burocráticas, devido a questões regulamentares, devido a questões estruturais, há uma certa dificuldade em que se implementem estes fatores, em que se consiga garantir estes fatores para a cobertura de toda a força produtiva, e por isso as pessoas acabam por optar por trabalhar de forma informal. Ainda em linha, como estava a dizer, um fator muito importante que já foi mencionado pelos comentários que me antecederam é o peso fiscal. A Angola tem uma economia que cresceu muito concentrada em torno do setor petrolífero. Isso levou que, até do ponto de vista legislativo e regulamentar, se tivesse uma visão que excluía, de certa forma, as particularidades dos outros setores, e então na definição de regulamentação, de normas, de controle, de tributo, em muitos aspectos, acabou-se por adotar a percepção daquilo que era atividade económica e produtividade para o setor petrolífero ou para os setores diretamente ligados à atividade petrolífera, e acabou por levar-se isso para outros setores da economia, o que de certa forma tem um peso crítico. Isso é, por exemplo, muito, muito criticado em torno do que tem a ver com o turismo, com o setor do turismo e restauração, porque as empresas até bem pouco tempo pagavam 30%. De imposto de rendimento, e o setor de hotelaria e turismo, principalmente para olhar para aqueles serviços de restauração, restaurantes, agências de viagens e turismo, transporte e tudo mais, costumam ter dificuldades em gerar receitas que consigam cobrir um pagamento de 30% de tributo. Então, como resultado, em muitos casos, essas instituições operam também de alguma forma à sombra que seria o contexto formal. Neste próximo slide, e aqui um bocadinho repetição do que já foi apresentado, por isso vou passar por esse slide de uma forma mais breve, é simplesmente uma panorâmica da economia informal do contexto global, dados de 2012. Depois alguns conceitos, uma separação sobre economia, aquilo que se considera como economia informal e setor informal. Economia informal estamos a olhar na perspectiva mais global, mais generalizada, e consideramos aqui produção de bens e serviços de mercantis ou de caráter, bens e serviços de mercantis e não só de caráter legal, e que são alheios aos sistemas formais. Já quando falamos da perspectiva de setores, estamos a considerar unidades económicas com trabalhadores por conta própria ou por conta de outro, que na maior parte dos intervenientes não é registada, não faz parte das estatísticas oficiais, não tem acesso a mercados organizados e os outros aspectos todos já mencionados pelos pais anteriores. Este quadro nos dá um panorama sobre a economia informal nos países do G7. Às vezes passa-se a ideia de que os países desenvolvidos se calhar já conseguiram erradicar totalmente a questão da economia informal, mas como eu já dizia um bocado, existem aspectos estruturais que são difíceis do ponto de vista de implementação de absorverem as características típicas das atividades informais, e por isso mesmo ainda existem atividades informais mesmo em países considerados desenvolvidos e de primeiro mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, apresenta a média do período de 91 a 2015 foi de 9,4, a Alemanha 15,6, Canadá 17,5 e assim por diante. Se olharmos para o contexto da Cplp, vemos que Angola lidera com 44% da atividade informal, esse dado corrobora com o dado do Dr. Paulo. É proveniência de um estudo realizado pelo World Bank. Temos aqui Portugal com 23,8, Brasil 37,8, Cabo Verde e Moçambique muito próximo, e Guiné-Bissau igualmente. Nos países da África subsaariana, Angola, outra vez aqui com 44%, as economias similares como a Nigéria, por exemplo, 56,3%. O Zimbábue, se calhar um bocadinho mais como resultado dos problemas sociais e a questão da estabilidade política, acaba por ter um setor informal maior do que a média dos países da região. E no contexto nacional aqui, buscamos fazer uma abordagem mais ao detalhe sobre como é que está os estruturada em nível informal do contexto nacional. Mais uma vez, os dados aqui apresentados sobrepõem-se aos dados já apresentados pelos outros produtores, mas o aspecto que eu gostava de notar aqui é que não nos detenhamos a números, mas a perceber das implicações por trás dos números que nós estamos aqui a apresentar. O conceito de atividade informal em Angola, segundo a literatura que nós conseguimos consultar, aponta que foi nos finais da década de 70 que se começou a adotar esse contexto, esse conceito para sobre a economia informal, e foi alargando o seu uso entre 90, a princípio de 90 e 91, com os resultados do Development Workshop, relatório de 2009, e daí para mais adiante acabou por se implementar de forma generalizada, o conceito. Os estudos qualitativos sobre a economia informal em Angola. É estranho que existem poucos estudos muito recentes sobre a economia informal em Angola. É claro que isto quanto a questionamentos que têm a ver com a metodologia, que têm a ver com a capacidade de implementação de sistemas de mensuração e avaliação da economia informal. Enfim, há todo um conjunto de debates sobre buscar-se entender porquê da inexistência de tais estudos. Com dados mais recentes, a exceção deste dado aqui, por exemplo, do BNA 2018, que aponta que a economia informal em Angola representa 65% do PIB e o FMI, para o mesmo ano, apresentava 25%. Pela primeira vez eu vejo o dado oposto. Normalmente deveria o FMI apontar mais alto que o BNA, mas neste caso. E eu acho que isto condiz com, se considerarmos os desenvolvimentos macroeconómicos em Angola nos últimos 4 anos, se calhar até estaríamos à espera de um número maior aqui, se considerarmos a desaceleração da atividade económica. Quanto à estrutura, 87% são atividades comerciais, 70% em transporte, 50% no mercado de alimentos retalhista e do outro partido farmento, 62% quanto ao emprego, 62,8% da população economicamente ativa, cerca de 700 mil pessoas em micronegócios. E quanto ao rendimento, as atividades informais representam 55% dos rendimentos, 51% das famílias de Luanda. Ou seja, isso é um dado importante porque Luanda, como sabemos, tem a maior parte da população nacional. Quanto ao setor da atividade, já referíamos há bocado, comércio com 90%, mais uma vez um dado de 99%, mas acreditamos que não deve estar muito distante deste dado se consideramos outros últimos elementos macroeconómicos. E o local da atividade comercial, muitas vezes em casa ou nas proximidades, na rua ou em mercados definidos pelo PEP. Classificação por tipo, se calhar não vou entrar muito em detalhes porque já foi muito debatido aqui. Já foi apresentado pelos outros leitores sobre os tipos de economia. Vou, se calhar, ir um bocadinho mais para frente para este aspecto sobre a distribuição entre formais e informais. E aqui há alguns detalhes importantes que importa ressaltar. As unidades formais com alguns fornecedores informais. Porque, ou seja, nós aqui identificamos uma interligação, uma interação entre atividades formais e informais que derivam, às vezes, da questão que falamos de limitações estruturais ou ineficiências estruturais que acabam por fomentar a que quer agentes do setor formal como do informal busquem desempenhar atividades no informal, às vezes por ganho, outras vezes por fuga a limitações estruturais normais, por exemplo, o setor de câmbio, dos cambiais, é muito crítico nesse aspecto em Angola. Negativos, aspectos, fatores negativos, acho que já foram todos os que estão aqui mencionados, falta de organização e cumprimento de fundamentos de direitos constitucionais dos trabalhadores, risco de incidentes com problemas com resultados negativos para o próprio praticante de atividade, há muita facilidade de propagação de doenças, por exemplo, nos contextos de venda ambulante, nos contextos de mercados não controlados, não há controle de qualidade do produto e então põe-se em risco a saúde quer dos praticantes como dos consumidores, dos produtos comercializados pelos setores informais. Potencial fuga ao fisco que reduz a capacidade do Estado de financiamento e elevados riscos de práticas ilegais os serviços informais. Positivos da economia informal, como já também foi mencionado, a empregabilidade, geração de renda, como já falamos há bocado, e fornecimento de serviços com alta demanda e que os setores formais não conseguem fornecer da forma de vida. Desafios à formalização, nós identificamos alguns como fundamentais, dimensionar e categorizar a atividade económica informal. Isso é importante para se poder perceber, por região, por meio, por circunstância, quais as condições nas quais as pessoas desempenham uma atividade informal e por que o fazem. Acho que desta forma é mais fácil perceber como contrariar estes fatores e dali criar naturalmente um fator de formalização da atividade económica informal. Identificar fatores motivadores, como já dizia, definir e implementar programas de redução ou eliminação destes fatores, criar programas de suporte à redução da pobreza. Nós falámos logo no princípio que o principal fator de motivação é a pobreza. As pessoas precisam ter meios de se financiar. Garantir os direitos dos agentes e lugares económicas que operam na economia informal. Eliminar barreiras administrativas. Às vezes elas limitam o crescimento de pequenas, micro e pequenas empresas. Promover a criação de um ambiente social favorável ao negócio e ao investimento. E definir e implementar programas de sensibilização e estímulo à formalização, primeiramente. Sensibilização para que as pessoas percebam que o Estado não está ali para dificultar, por assim dizer, a atividade do cidadão, mas que existem alguns aspectos que o cidadão perde ao não se estabelecer como um agente económico formal. Mas é claro que isso parte do pressuposto de que são garantidos os direitos, são garantidos os fatores de proteção social que darão ao agente económico a certeza de que realmente ele está melhor a trabalhar como formal do que como informal. A seguir, algumas referências utilizadas para os nossos estudos e acho que é tudo quanto tínhamos a dizer sobre a economia informal. Obrigado.